Streets. Yeah, cheguei a matar e nem pedi licença. Sou assassinato e não mais conversa. Dispenso confiança, sou só um poeta. Você tem que olhar bem para as minhas letras. Eu estou a falar de uma coisa certa, fazendo money porque o que compensa. Você não sabe, então não comente. Falar da minha vida, nigga, pense. Quantos anos eu tentei falar de coisas que eu não pegava aqui, eu não tocava aqui, eu não contava, contava com as bradas, sempre na quebrada, preparando muitas bragas que nunca foram lançadas. Mas eu lanço essa merda e aqui que nunca acaba, porque quem vai pagar gata e ela nunca fala nada. Pede várias passas e circulo numa raça lins. Deixo bem acompanhado. Tô com os niggas mais foda do game. Tranca a cara, Mario is my name. Não quero mais money pra minha fam. Sem problema, nós tamo fine. E uma morena do cabo, levo o carro enquanto estou lavado. Faz tudo o que eu quero, tá consciente. Sou sincero, que eu quero sou aquele rabo. Por isso já não me sinto. Sabem que esse puto atrevido, todos winner, tá tranquilo, tá tranquilo. Por isso vos aniquilo, aniquilo. E eu filho, porque quilo. Rima tava tipo tiro, arido, monigas, tudo. Rima tava tipo tiro. Peguei na caneta, mano, eu sou bancada. Eu dropo tanto tipo temporada. Levo o teu grupo e a tua namorada. Como é que dizem que eu não canto nada? Sou cocaína, mas mais inovada. Ela me escuta e fica viciada. Eles me julgam e eu só faço massa. Eu tô com Liz e Liz é a banda rata. Sem problema, mano, eu levo todos. Essa bebadora já não dropo lobo. Sou de todo preto, mano, tipo um corvo. Bijo no ataque, nós no contra-ataque. Essa merda é foda, tipo tic-tac. Como uma droga, então me chama em crack. Então me chama em crack. Então me chama em crack. Eu tô presente com meus manos. Cabeça quente, cheio de planos. O pussy nigga só critica, porque nunca viu os planos. Caminha longo, então persisto. A miúda liga outro plano. Falas demais e não trabalhas. A minha tropa causa danos. São tantas rimas na minha mente. Eu ponho a boca no meu mic. As tuas rimas são patetas. Aqui não é casa do Mickey. Eu como puto improvisa. Eu foto beat tipo nada. São tantas drogas na minha boca, mas overdoses na minha mente. Só quero money, já não quero assunto. Passo preso se matar esses putos. Sem como nós não criamos assunto. O meu tempo é dinheiro e eu já perdi muito. Abre a mente e abre o coração. Se não topero tipo um cirurgião. Se a vida é dura, vivo sem problemas. Porque eu quero maço gordos na minha mão. Não tem fita pra bolo com a tropa. Meu puto, sou fresco e nem vivo na Europa. Sou classe no puto e nem falo da roupa. Vou como esse puto, só ganha com broca. Toma like, toma like. Dás-me like com a dica. Foto pita tipo só miracria. Olha só como é que o puto faz. Mano a mano, mano, foto instrumentais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mano, pus a minha saga. Cara tranca quando eu entro. Já parece bofatada. Olha, mano, sou primeiro. Motivei a boa esperança. Fico tipo ortopedista. Tô no osso desses nagas. Minha velha tá cansada. Só me seguem nas jardadas. Dizem que eu vendi a alma e que sou filho do diabo. Mas só Deus protege disso. Que se a foto advogado. Normalmente eu já não rabo. Nigga, eu tô a tosquiar. Quer saber quem é um astuto? Te aconselho a indagar. O final é coletivo, e só tá a tracejar. O final é coletivo, e só tá a tracejar. Sem problemas, do talento, preste nigga sem talento. Cês não sabem da minha vida, mesmo assim critica o nigga. Vossa boca vos condena, eu juro. Vou provar o contrário, eu juro. Vou provar o contrário, trabalhar que nem um escravo. Era só tenta, winner já não cai. Desde pequeno levo tudo a sério. Rapaz, não tolero, tiro do caminho. Winner, boy na back, nunca tô sozinho. Lá tá uma liga, só que foi barrada. Porque eu tô focado no raça com os brada. Há muito tempo que eu faço, não falo. Isso é novo e alma, suicídio humano. Vocês criticam e são primeiro a cair. Enquanto nós estamos aqui, com trabalho e foco, dedicação. No game nós estamos prontos pra trazer evolução. E atenção, quando queres falar da gang, os winners não regulam, puto sabem bem. E não lhes convém. Sem problema, estamos bem. Sem problema, estamos bem. Sem problema, estamos bem. Sem problema, estamos bem. Sem problema, estamos bem.